simples é o meu absurdo. Não há ciência aqui pra te resumir. Um pouco de ti já é escolheste a mim, fez moradia dentro de mim. Tu és minha imensidão e fez de mim. Escolha.